sei. Foi tão de repente. Aconteceu sem eu querer. Eu perdi a minha virgindade. E ele nunca mais quis saber de mim. Muitos adolescentes são impulsivos e não pensam no depois. Gravidez precoce, sentimento de culpa, abandono, depressão. São palavras sem qualquer significado. Durante o envolvimento que leva a uma relação sexual. Atualmente, ainda há moças que perdem a sua virgindade sem saber como. Thank you.